está passando por aqui. Aleluias, aleluias, Senhor, aleluias. Louvado seja o teu nome, aleluias. Eu queria estar lá, no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá no momento da ressurreição, quando Jesus chamou Lázaro, venha para fora, e Lázaro saiu, saiu com vida. Eu queria estar lá e ver o cego Bartimeu tomando o filho de Davi. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, o que queres que eu te faça? A tua unção eu já posso sentir, e hoje o meu